lágrima cai dos seus olhos. É tão grande o teu sofrer. Já andou tantos caminhos, mas ainda está sozinho. Não tem ninguém pra te socorrer. Você veio aqui angustiado, está cansado de procurar em vão. Pra você só existe um caminho, não ande mais sozinho. Jesus estende a mão. Abra agora o seu coração. Receba de Jesus a solução. Só Ele pode os seus problemas resolver. Aceite agora e pare de sofrer. Abra agora o seu coração. Receba de Jesus a solução. Só Ele pode seus problemas resolver. Aceite agora e pare de sofrer. Uma lágrima cai dos seus olhos. Eu sofri. Já andou tantos caminhos, mas ainda está sozinho. Não tem ninguém pra te socorrer. Você veio aqui angustiado, está cansado de procurar em vão. Pra você só existe um caminho, não ande mais sozinho. Jesus estende a mão. Abra agora o seu coração. Receba de Jesus a solução. Só Ele pode seus problemas resolver. Aceite agora e pare de sofrer. Abra agora o seu coração. Receba de Jesus a solução. Só Ele pode seus problemas resolver. Aceite agora e pare de sofrer. Aceite agora e pare de sofrer. Aceite agora e pare de sofrer.